Thank you.

Thank you. A força na mão assado, o amassado do mundo, o elevado na moçada. Thank you. 没自首。 Thank you. Thank you. Well,